Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, que o Natal seja uma realidade na tua vida. Início do verão. E exatamente porque é verão, não sei se você sabe, mas o Natal é marcado a partir do sol, o dia em que o sol se faz mais extenso. Mas isso é outro assunto. Só quero dizer que Jesus é luz. Luz que dissipa as trevas, luz que ilumina. Noite de Natal é luz que deve brilhar dentro de nossos lares. Filhos queridos, você já recebeu o jornal, né? Você já leu o jornal Evangelizar? O jornal Evangelizar que traz matérias sobre o Natal. Espero que tenha recebido. Padre, eu não recebi, mas eu quero receber. Então, a nossa equipe está ali. No 0 operadora 41 3221 60 60, 0 operadora 41 3221 60 60. Que tal você ligar e fazer o seu cadastro? Em janeiro nós já vamos mandar para você o jornal. E você já fez a sua contribuição do mês? Já fez a sua parcela de contribuição para essa obra Evangelizar é Preciso? Ah, padre, esse mês, o senhor me desculpa, eu vou falhar. E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos parar o programa em janeiro? Eu sei que os gastos são extras, mas fidelidade é fidelidade. Escute o que foi deixado na plataforma. Padre, eu sou a Lurdinha de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Ouço o senhor pela rádio difusora. Gostaria de agradecer pelo programa, que é maravilhoso, mas a leitura da Bíblia é a parte que eu mais gosto, e também pela explicação que o senhor dá sobre o texto. Estou aprendendo muito com a palavra de Deus. Obrigada e Feliz Natal. Feliz Natal, filha. Eu também gosto muito da palavra de Deus. Gosto muito desse momento de rezar, meditar, escutar e ver o que Deus pede a cada um de nós. Por falar nisso, vamos juntos agora, Bíblia aberta, cartilha de oração. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra. É como a chuva que lava. Vamos lá. É como a chuva que lava. É como fogo que arrasa. É como fogo que arrasa. Ih, gente, arrasa mesmo, hein? Porque Deus, quando entra na vida da gente, não deixa pedra sobre pedra, principalmente as coisas inconstantes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E Maria exclamou: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Por isso todos me proclamarão bem-aventurada, porque aquele que é poderoso e cujo nome é santo, realizou em mim maravilhas. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Ele saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. E acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O hino do Magnificat, que foi colocado por Lucas na boca de Maria, é uma verdadeira proclamação de fé. É uma confissão de fé. No Magnificat, Maria abre seu coração para falar de Deus, em quem tanto crê. Ele que a chamou para colaborar da obra da redenção, Maria fala de coração aberto do Deus que fez maravilhas. Maria acredita num Deus que se vale de mediações muito simples para fazer grandes coisas. E ela é a maior prova disso. Escolheu esta serva para fazer maravilhas. Os soberbos, os poderosos, nada são diante de Deus. Deus é fiel à sua promessa. Por isso você se acha pequeno? Então é grande aos olhos de Deus. Você acha que não pode fazer grandes coisas? Você pode fazer maravilhas. Minha alma engrandece ao Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Acredite, talvez você pense que não pode fazer nada, mas você pode. Você pode em Deus. Minha alma engrandece ao Senhor. Quem dera se nós pudéssemos falar com tanta propriedade de Deus. Exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. E assim todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Todo Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Sua misericórdia perdura geração em geração sobre aqueles que o temem. Santo, Santo, o seu nome é Santo. Santo. Filhos queridos, nos coloquemos como Maria, obra a ser trabalhada por Deus. Nos coloquemos na mão de Deus, como Maria teve coragem de dizer: eu sou uma pobre serva, mas eu dou o meu sim. Deus não quer heróis, Deus quer santos. Você escutou? Deus não quer pessoas heróicas. Os heróis ficam marcados na história. Os santos ficam para sempre em Deus. Senhor Deus, nós nos colocamos na tua presença como Maria fez. E pedimos, faça-se em nós, faça a tua vontade. Senhor Deus, é acreditando nesse mistério que nós pedimos em favor dos nossos irmãos doentes e de modo particular pedimos nessa semana que antecede o Natal. Como bênção do Natal, diminua a dor, afofe o leito, ajude aqueles que estão no momento de desespero, abençoai a água, as fotos e todos os objetos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.